YC306, Band FM 99,1. 2000 aqui na Band, vai ser bom demais! Alô, amigos ouvintes da Band FM. Aqui quem fala é Ivan Lins. Gostaria de desejar para todos vocês um 2000 a 1000. Ano 2000, vai ser bom demais! Aqui na Band, você vai ter um encontro todos os dias com os programas mais divertidos. A hora! Ai, não sei que não queria soltar. Menino, quando eu peguei, eu não queria largar mais. Sou o Tarzan, esse é o Bande Coruja. Os mais animados. Ô mano vai, ô mano não. Forró da Band. Axé, Band. Os mais interativos. Cheguei. Bande FM quem é? Super 6. Super 6. Band. Tá ganhando aqui um super kit da Band com camiseta, boné, caneta e chaveiro. Vai ficar sabendo tudo sobre o seu artista favorito. Amigo. Amigo. Amigos da Band. Compôs várias músicas assim. Pra mim, me contou uma situação que aconteceu com ele. Esse ano, por exemplo, ele contou algumas histórias, eu transformei em música. E vai ouvir os grandes sucessos que o Brasil inteiro canta. Será que foi saudade que te machucou por dentro? Ano 2000, aqui na Band. Vai ser bom demais. Vai ser bom Band FM 90. Salvador promove festas de Réveillon em todos os bairros da cidade. No Campo Pronaic, em Cajazeiras, acontece a partir das 11 da noite de sexta até as 3 da madrugada de sábado, show com Emídio e banda. Em Periferia, na Praça da Revolução, a Orquestra Cuba Jazz às 11 da noite de sexta. E no Plano Inclinado da Liberdade, a banda Água de Cheiros, os grupos Rebola Samba, Pagode, Bucão e o Afaxé do Leaê, também às 11 da noite. Oferecimento Shopping Barra, do jeito que você é, do jeito que você quer. E o Boticário Natural do Brasil. Olha, olha, aquela que é a Bia, a bonitona aqui da praia. Que cor! Só usa bronzeador ou Boticário. Que cabelo! O shampoo também é o Boticário. A Laurinha me contou. Que pele perfeita! Adivinha o hidratante? O Boticário. Uhum. Mas será que essa mulher compra tudo no Boticário? O namorado não. Que gato! O Boticário. Tudo pra você ficar mais bonita nesse verão. É Natal. Telefona pra mim. Telefona pro seu pai, pra sua mãe, pro seu amor, pra quem você gosta. Chegou a sua vez de ter um digital. Na promoção de Natal Tele Bahia Celular, você compra, por exemplo, o Nokia 5180 por apenas 12 vezes de R$ 35,96 ou em uma mais 3 sem juros. E tem mais, você ainda ganha uma sacola de viagem grátis. Tele Bahia Celular, a sua melhor companhia nesse verão. Antes, depois, agora, vez em quando, todo instante, muito além. Ontem, hoje, sempre, o tempo vai, o tempo vem. Já é hora de ser feliz, já é hora de caminhar. Acreditar no futuro, uma nova era que vai chegar. Relógio séculos, tradição e garantia. Relógio séculos, um presente especial. Relógio séculos, a mais alta tecnologia. Relógio Séculos é na Sigma. Relógio Séculos, qualidade total. Você está na Bahia. Onde ir? O que fazer? Zap Bahia, megabyte de informação para você descobrir tudo o que a Bahia tem. Serviço, diversão, turismo, cultura, cinema, bares, restaurantes e praia. O mais completo guia eletrônico à sua disposição. Zap Bahia, o maior guia online da Bahia. Acesse www.zapbahia.com.br. YC306, Band FM 99,1. 2000 aqui na Band, vai ser bom demais! Alô, galera, aqui quem fala é Reinaldo do Terra Samba. E pro ano 2000, eu desejo muito som na caixa. Um grande beijo. Na virada do ano, você vai ouvir a virada da Band. Uma nova programação recheada de sucessos, promoções, shows exclusivos, prêmios e muito alto astral. Na noite do dia 31, vire com a Band 99,1. Vai ser bom demais! Fake Chinese rubber band and a fake plastic girl. But you bought from a rubber man and a town full of rubber bands to get ready. não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim. Canto amor, não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala, fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Vai ser bom demais! Aí, galera da Band, aqui quem está falando é Zezé de Camargo. Tô passando por aqui para mandar um beijo especial para toda essa galera e desejar para você, que é ouvinte Band, um feliz ano novo. Valeu! Feliz ano novo para todo mundo! Tchau, gente! Ano 2000 vai ser bom demais! Aqui na Band, você vai ter um encontro todos os dias com os programas mais divertidos. Ai, não sei que não queria soltar. Menino, quando eu peguei, eu não queria largar mais. Eu sou o Tarzan, esse é o Bande Coruja. Os mais animados. Ô mano, vai. Forró da Band. Band. Os mais interativos. Band FM, quem é? Super 6. Super 6. Band FM. Tá ganhando aqui um super kit da Band com camiseta, boné, caneta e chaveiro. Vai ficar sabendo tudo sobre o seu artista favorito. Amigo. Amigo. Amigos da Band. Compôs várias músicas assim. Pra amigos que me contou uma situação que aconteceu com ele. O Luciano, por exemplo, me contou algumas histórias, eu transformei em música. E vai ouvir os grandes sucessos que o Brasil inteiro canta. Será que foi saudade que te machucou por dentro? outro. Ano 2000, aqui na Band. Vai ser bom demais. Na Band é bom demais. Thank you. It's very much. Aqui na Band, vai ser bom demais! Aqui quem tá falando é a galera do grupo Os Travessos! E a gente deseja a todos os ouvintes da Band FM um Feliz Ano Novo! Na virada do ano, você vai ouvir a Virada da Band. Uma nova programação recheada de sucessos, promoções, shows exclusivos, prêmios e muito alto astral. Na noite do dia 31, vire com a Band 99,1. Vai ser bom demais! This night the dream was lit.

amongst my dust. Need someone to help me. You need someone to trust. There's something in these tears turning me to rust. Wish that you were here. Wish that it was us. I can feel the stars shooting through my heart like rain. Even all the scars with the pleasure turns to pain. Bring the light, bright and shining like direction. And then take me home again. Take me home again. Take me home again. La la la. Daddy, you're a fool to cry. You're a fool.